resenha do Kleber e Cauã. Tá lindo. O café tá sem graça, o vinho com queijo não tem mais sabor. Aqui tem tudo e tá faltando amor. Aqui tem tudo e tá faltando amor. A gente trocou uma cama cheia por duas vazias. A gente pensou que era melhor sozinho, olha nós, sem bom dia. E aí já se recuperou. Agora que a raiva passou, já dá pra voltar. E se quiser voltar, a chave tá debaixo do tapete. Eu já pedi sorvete, o filme tá rolando. Você chega e a gente volta pro começo. E faz amor gostoso, traz só a saudade, a roupa do corpo. A chave tá debaixo do tapete. Eu já pedi sorvete, o filme tá rolando. Você chega, a gente volta pro começo. E faz amor gostoso, traz só a saudade, a roupa do corpo. Israel e Rodolfo. Café tá sem graça, o vinho com queijo não tem mais sabor. Aqui tem tudo e tá faltando amor. Aqui tem tudo e tá faltando amor. A gente trocou uma cama cheia por duas vazias. A gente pensou que era melhor sozinho, olha nós, sem bom dia. E aí já se recuperou. E agora que a raiva passou, já dá pra voltar. E se quiser voltar, a chave tá debaixo do tapete. Eu já pedi sorvete, o filme tá rolando. Você chega, a gente volta pro começo. E faz amor gostoso, traz só a saudade, a roupa no corpo. A chave tá debaixo do tapete. Eu já pedi sorvete, o filme tá rolando. Você chega, a gente volta pro começo. E faz amor gostoso, é só a saudade, a roupa do corpo. De novo aí. A chave tá debaixo do tapete. Eu já pedi sorvete, o filme tá rolando. Você chega, a gente volta pro começo. E faz amor gostoso, e traz só a saudade, a roupa do corpo. Zé Rodolfo, obrigado. Só saudade, a roupa do corpo. Valeu, menino, tamo junto.